Alfa Romeo Zulu 2795, estabilizado na Redsworth. Alfa 2795, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 079, ajuste ao tímpano 0019. 7, ele pouso para 2795. Salvador Volvo 1344, passo SSA. Volvo 344, Lua 2 para pouso, sua aproximação Águia Liberação, tráfego T7 ATR72, na azul em torno de meio dia para capacete do zero. Aguardando o mesmo repouso, reduzido ao máximo, Volvo 344. Azul 2795, solo 39, libera pista direita, chama o solo 21 nesse solo. Direita, solo 219, 2795. Bruno 344, cheque 3 de pouso, vento 120 graus, 089, altíssimo 019, com 0 para o outro lado. Cheque, sempre de pouso, gol no 344, estamos. Solo 344, Solo 41, liberando a pista, no Solo 1, boa noite. Zero, mensagem, boa. André, 610, boa noite. Autorizado. Alinhar, decolar, pista 10, vento 1, 20 graus, 089, altímetro 109. Power 3197, hold your charge, 1817. Move to 3197, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 1218. Azul 4298, boa noite. Boa noite, Azul 4298, tráfego avistado, continua aproximação. Quais são os cheques de pouso? Vem pelo 00109, artigo 209, pouso autorizado, está ligado? Primeiro pouso, obrigado. Boa noite, 1096, tráfego na curta final, MBA-190 da Azul, serve o pouso, após autorizado alinhar e manter. Fazer uma na curta e manter na 10 do 1096, voo. Fala 01, direito de taxi action, só mais 1, 9. Faz o 1096, o vento 1009, artigo 10, 19, 19, decolagem, autorizado. Zero, Chanelo 63, 13, para estabilizar no X-Ray da 1-0. O Chanelo 63, tráfego avistado, cheque no 30 pulos, vento 1-0, 08 nós, ajuste de altitude 1-0, 1-9, pista 1-0, pouso autorizado. 1-0-9-6, chama o controle agora, frequência 2-0-8-9-8. 0-8, boa noite, 0-9-0. Boa. 3-1-3, no solo 0-6, libera a pista próxima direita via Fox Trot, chama o solo 2-2-9. Libera a direita na Fox, 1-2-1-9, 3-1-3, entra a garota. Já. noite, Azul 2782, Fly LS. Boa noite, Azul 2782, tráfico avistado, cheque tem de pouso, vento 150 graus, 119, pouso autorizado. Azul 2782. Eu sou Azul 4, passo direito via Taxi Eco, 21.9. Direita na Eco, solo 219, Azul 2782. 3185 anúncio, autorizado a linha decolar, Ventura 6010, 0629, altímetro 0, no mar. 1019, linha decola rosada, 38.